pra terminar de boa. É que eu amei demais pra te ver com outra pessoa. Não sou esse tipo de gente que vira a chave de amor pra amizade. Amizade é o caralho, como é que eu vou ser amigo da minha saudade? Eu amei demais, é que eu amei demais. Obrigado! Sou um bobo romântico que puxa a cadeira, abre a porta do carro. Um bobo romântico que desagrada algumas mulheres por ser um romântico. Mulheres que acham mais graça em caras sem graças, malandros. Sou um louco romântico que usa o embaçado do espelho pra escrever te amo, romântico. Que deixa de assistir um filme de ação pra assistir um romântico. Que no fim, se tiver que escolher o romântico, escolhe o malandro. É por isso que o mundo tá cheio de amor que termina no meio. Tanto beijo que é pra vida toda e vocês ficam gastando esses beijos no ego. É por isso que o mundo tá cheio de coração decepcionado. Eu não erro em ser um romântico, vocês que adoram desromantizado. No final a gente vira amigo e os malandros viram namorado. Há quem diga que todo malandro já foi um romântico um dia. Sou um bobo romântico que puxa a cadeira, abre a porta do carro. Um bobo romântico que desagrada algumas mulheres por ser um romântico. Mulheres que acham mais graça em caras sem graças, malandros. Sou um louco romântico que usa o embaçado do espelho pra escrever te amo, romântico. Que deixa de assistir um filme de ação pra assistir um romântico. Que no fim, se tiver que escolher o romântico, escolhe o malandro. É por isso que o mundo tá cheio de amor que termina no meio. Tanto beijo que é pra vida toda e cês ficam gastando esses beijos no erro. É por isso que o mundo tá cheio de coração decepcionado. Eu não erro em ser um romântico, cês que adoram desromantizado. No final a gente vira amigo e os malandros virão namorado. É por isso que o mundo tá cheio de amor que termina no meio. Tanto beijo que é pra vida toda e cês ficam gastando esses beijos no erro. É por isso que o mundo tá cheio de coração decepcionado. Eu não erro em ser um romântico, cês que adoram desromantizado. No final a gente vira amigo e os malandros virão namorado. Sou louco romântico. Só vai pra vocês, tá? Chegou a hora, eu vou ter que tomar uma decisão por nós dois. Mesmo não tendo a certeza do que vai acontecer depois, é difícil todo fim de ciclo, mas não é de hoje que eu penso nisso. Tô com medo, mas tô decidido. Se eu tiver errado, eu me responsabilizo. Esse é o fim do nosso namoro. Devolve a aliança de prata e toma a aliança de ouro. Esse é o fim do nosso namoro. Vai lá no meu contrato e apaga a namorada e escreve meu nome. Te vejo chorar com a sensação de me perder. É o sim que cê falou pra mim sem me dizer. te ver chorar com a sensação de me perder. Eu sei que você falou pra mim sem me dizer. Todo fim de ciclo, mas não é de hoje que eu penso nisso. Tô com medo, mas tô decidido. Se eu tiver errado, eu me responsabilizo. Esse é o fim do nosso namoro. Devolve a aliança de prata e toma a aliança de ouro. Esse é o fim do nosso namoro. Vai lá no meu contato e apaga namorado, escreve meu nome. Te ver chorar com a sensação de me perder. Eu sei que você falou pra mim sem me dizer. Te ver chorar com a sensação de me perder. Eu sei que você falou pra mim sem me dizer. Tanta hora pra você aparecer, tanto dia pra você me mandar uma mensagem. Aí você aparece agora, quando eu tô com os meus filhos. Acho que tá tarde, tá? Horário avançado, estranho esse papo. Quer desenterrar o passado, sem a de saudade, de intimidade. Perigoso demais. Se eu disser que eu não tremo, eu tô mentindo e cê sabe. Não é falta de vontade, são outras prioridades. Acho que cê voltou tarde. Não vou poder matar sua saudade mais. Meu hoje me impede de voltar atrás. Você foi uma fase boa, mas passou. Você quer o que eu era e aquele eu mudou. Meus filhos estão dormindo aqui. Imagine esse mar. Eu te desejo isso, mas com outro personagem. Manda mais mensagem. Se eu disser que eu não tremo, eu tô mentindo e cê sabe. Não é falta de vontade, são outras prioridades. Acho que cê voltou. Não vou poder matar sua saudade mais. Meu anjo me impede de voltar atrás. Você foi uma fase boa, mas passou. Você quer o que eu era e aquele eu mudou. Meus filhos estão dormindo aqui. Imagine esse mar. Eu te desejo isso, mas com outro personagem. Não vou poder matar sua saudade mais. Meu hoje me impede de voltar atrás. Você foi uma fase boa, mas passou. Você quer o que eu era e aquele eu dou. Meus filhos estão dormindo aqui. Imagine esse mar. Eu te desejo isso, mas com outro personagem. Não me manda mais mensagem. eu sei. E essa boca que mentiu demais, que meu costume era fazer chorar, depois me desculpar e ficar tudo bem. Eu sei da raiva que sua família pegou de mim, que o meu nome e seus amigos não querem ouvir, que pra tá na minha frente agora pro bom dirigente cê teve que mentir. Eu sei da dificuldade que é cruzar a cidade, parar na minha frente e não chorar. Eu sei que a sua vontade é me falar umas verdades, me xingar e me bater e depois me beijar. Porque cê não me odeia, você odeia o fato de me amar. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Eu sei da dificuldade que é cruzar a cidade, parar na minha frente e não chorar. Eu sei que a sua vontade é me falar umas verdades, me xingar e me bater e depois me beijar. Porque cê não me odeia, você odeia o fato de me amar. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Você me conhece? Eu também me conheço. Tô saindo nessa volta agora e tô olhando pra trás pra falar que você não pode ser idiota de vir correndo sempre que eu te chamar. Cê facilita o processo do choro descer, do arrependimento vir, explicar na sua cara que de novo eu usei você. Ó, tem que aprender a não me atender. Cê me conhece, eu me conheço. Depois de uns copos secos, eu lembro o telefone, eu lembro o endereço, eu ligo e apareço. Cê acha que é saudade, mas na verdade cê sabe é tesão. E cê tá levando pro coração e quer que eu sinta saudade nossa. Saudade é uma palavra forte pro que eu sinto da gente lá fora. Cê me conhece, eu me conheço. Depois de uns copos secos, eu lembro o telefone, eu lembro o endereço, eu ligo e apareço. Cê acha que é saudade, mas na verdade cê sabe é tesão. E cê tá levando pro coração e quer que eu sinta saudade nossa. Saudade é uma palavra forte pro que eu sinto da gente lá fora. Cê me conhece, me conhece? Eu também me conheço. Facilita no processo do choro descer, do arrependimento vir, explicar na sua cara que de novo eu usei você.

Eu já tive alguns amores. Uns terminaram com briga, outros terminaram de boa, e até somos amigos ainda. Alguns eu pensei que eram pra ver, outros claramente era só uma fase. Alguns me apeguei de verdade, outros eram comodidade. Mas nenhum fim doeu igual ao final desse quase. Por esse quase eu quase morri de saudade. Eu quase bebi a cidade inteira. Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dá só um pouco menos, perder quem eu nem cheguei a ter. Quase eu quase morri de saudade. Eu quase bebi a cidade inteira. Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dói só um pouco mesmo, perder quem eu nem cheguei a ter. E esquecer o ex já é puxado, tenta esquecer o quase algo. Você vai esquecer o quase algo. Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase. Por esse quase eu quase morri de saudade. Eu quase bebi a cidade inteira. Eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dói só um pouco menos, perder quem eu nem cheguei a ter. Esquecer o ex já é puxado, tenta esquecer o quase algo. Já é puxado, tenta esquecer o quase algo. Eu vou sair hoje pra sair numa foto, espremer seu ciúme pra ver se seu olho escolhe. Vou colar nas boas, nos barzinhos comuns, busca do que se odeia, aonde tem sete pra um. Saí pra fazer uma cena, entrei no personagem demais, e aquele cara lagar enferrujado nos bar deixou uma saudade pra trás. Eu te esqueci sem querer, era pra te passar raiva, passou da minha língua e foi pro coração sem ver. Eu te esqueci sem querer, quando vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você. Eu te esqueci sem querer. Se não tentar, não esquece de jeito nenhum. E às vezes sem tentar, esquece também. Também. Saí pra fazer uma cena, entrei no personagem demais, e aquele cara lagar enferrujado nos papos deixou uma saudade pra trás. Sem querer, era pra te passar raiva, passou da minha língua e foi pro coração sem eu ver. Eu te esqueci sem querer, quando vi tinha um copo na mão, uma boca na boca e não tinha você. Eu te esqueci sem querer. Eu te esqueci sem querer, era pra te passar raiva, passou da minha língua e foi pro coração sem eu ver.

amor quando mancha não apaga não. Só vocês pediram muito. Olha linda, realidade ou fantasia? Toda noite eu te ligo, te pedindo pra sonhar comigo, que sonhando eu vou te encontrar também. Que te encontrou e me entrega o seu corpo bonito, nitidamente sua imagem é. E um beijo, uma música insistente despertou meu sono. Alguém tava me ligando, era você. E tem sido você. Na realidade eu fantasia, enquanto eu merecer, será você. E tem sido você. Na realidade eu fantasia, enquanto eu merecer, será você. Só pelo fato de te amar, me sinto uma pessoa melhor. Na certeza que você existe, na tua ausência não me sinto só. Continuo sendo o mesmo, mas em minha vida tudo mudou. Uma noite escura e fria, a melodia, a canção entrou. Me diz como explicar seus gostos sendo os mesmos que os meus. O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus? Faço um monte de perguntas e às vezes até acredito que as nossas duas vidas já viveram juntas. Se o meu violão acaso desafinar, ou o seu não tiver voz pra cantar, pra cantar, nada vai impedir de dizer e provar que nessa vida eu só vivo pra te amar. Que essa vida eu só vivo pra te amar. Beijo, Léo. Só pelo fato. Juliano, então cá fica combinado só mais essa noite. Depois é cada um pro lado. Você me esquece, eu esqueço você. A gente erra. O coração nunca deixa cumprir. O beijo é bom e o abraço não deixa fugir. A história se repete no final. Eu quero ouvir geral, iludindo o outro dia. E a boca pede o gosto da noite passada. A gente não se assume não, mas também não se larga não. No dia da pau, iludindo o outro. A boca pede o rosto. A gente não se assume não, mas também não se larga não. No dia da pausa e no outro da play parece piada, só dando risada de nós. We'll be right back. que é? Eu tô morando só agora nessa alegria. Mulherada de biquíni na piscina, tomando uísque e Red Bull, que é pra entrar no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida minha é assim que eu quero viver. O diário de mulher quase tentou. E tira o baliquete, é quase. Liga pra Juju e chama a Dani pra vir. Traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi. Hoje vai rolar um movimento de novo. Chega pra cá, o Juliano vai, convida o povo. O Juliano tá chegando e o bicho vai pegar. Deixa comigo que agora eu vou selecionar. Você pode ir, você pode também. Essa dali não pode, nem idade ela tem. Solteiras podem ir, casadas vem também. O marido não pode, porque homem aqui já tem. Ai que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente lá em casa, tirando a roupa. Eu vou de amanhecer cantando, flutuando, dando bom dia pro sol. Acordei com você, perfume de buquê. Sou o seu beija-flor, você é o meu girassol. Bom dia todo dia, hoje tem café na cama. Pensei que não ia chegar no fim de semana. Esperei tanto pra te ver, pedi pro tempo doer até você chegar. E agora rezo pra ele parar. Vamos fazer desse lugar. Deixa o povo perguntar onde será que a gente tá. Vamos fazer desse lugar nosso céu, porque o melhor lugar é onde você está. É onde você está. É onde você está. Tantos lençóis, era só eu e nunca era nós. E dava bem no singular. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Passou uma noite, um fica comigo pra vida toda. Nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e véu. O céu explica tudo de... As estrelas são as várias paixões que eu tive. O céu explica tudo, o amor é feito a lua. Adivinha o que você é no meu céu? Chuta! O céu explica tudo pros nossos corações. As estrelas são as várias paixões que eu tive. O céu explica tudo, o amor é feito a lua. Adivinha o que seria no meu céu? Chuta! Vai daí, Juliano, vai daí, Juliano. Você vive me procurando, nem e hoje está com ele. Sua cabeça está em outro lugar. Até o seu sorriso é de mentira. Olha que ironia. Você tá querendo me comparar. Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo? O gosto pela roupa, a cor do vestido. Duvido que ele foi além do que a gente foi. Eu fico Ele é quase eu, mas não é ele quem você quer ter do lado. Ele também usa preto. Ele não vai ser eu. Não deixe ele saber que ainda ama o seu passado. Deixa não, deixa não. Não deixe ele saber que ainda ama o seu passado. Pra que foi se envolver com alguém se todo mundo ainda sabe que você me ama? Tá escrito no seu olhar, tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama. Eu vou dizer que não fiquei surpreso quando mandou sua amiga me dar seu telefone na balada aquele dia. Agora é minha vez de dar o troco em você. Vou telefonar pra te dizer como é que é. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer o quê? Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Assim não vai rolar, que é que assim não vai rolar. Obrigado, Zé! Tocando seu nome eu mudo de assunto. Respondo ignorante, não, a gente não tá junto. Evito de andar em lugares que andei com você. Mas é só desbloquear meu celular e ver notícia. A gente tá parecendo fim de namoro de artista. Toda hora vem chato me enchendo de porquê. Por que que acabou? Por que não vou? Por que? E eu não. Ele só as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo, ninguém quer saber. E eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você. As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo, ninguém quer saber. Os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. Os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. Duas da manhã e eu com alguém em outro quarto. Você nem ligou e nem notou nada de errado. Eu fiz tudo na sua cara. Eu saí perfumado pra arrumar e você nada. Nem perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava. Tudo que eu fui fazer, eu queria com você. Quem tá mais errado? Quem tá mais errado? quem foi frio ou quem foi fraco. Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado. Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado. Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Nessa história, qual dos dois é mais você ter pedido desculpas. E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. Que pode estar fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito. Que tá procurando se acalmar em um beijo ali. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia. Teve voz alterada. Teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia. Teve dedo na cara. Teve voz alterada. Teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. Briga foi feia. É muito mais amor, é muito mais amor, muito mais amor. E faz um pouco tempo que provei teu beijo. Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo. Vai que acontece como da última vez. Me entrega, te amo, você foge, sobrei. Quando eu tento ir devagar, daí você vem pra cima. Uma mensagem, olha você, vira na esquina. A minha intimidade, você foi entrando. Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando. Mas eu tive que entregar meu coração. Se essa fogo de palha, qualquer boca apaga. Sou pura linha, a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber a sua intenção. Se essa fogo de palha, qualquer boca apaga. Sou pura linha, a gente para. Para onde? Para na minha cama até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. De te entregar meu coração, é preciso saber a sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga. Sou pura e a gente para, diz aí. É mais amor e menos drama. Para na minha cama até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Mais amor e menos drama. bem aonde isso foi parar. Nós dois viajando pra